Monique, glória. Liberdade. Um dia memorável. Um dia inesquecível. Pra cada um de nós que estamos aqui hoje, certo, Brau? Certo, Lino? Prazerão, assim que é. Doutor. E aí, George? Eu te avisei, negão. E aí, do Bronx? Firmeza total, muito obrigado. A festa continua, até a próxima. Em maio, se Deus quiser, tem mais. Se não foi maio, em agosto. Se não foi em agosto, a gente nunca vai desistir. Sabe por quê? Porque nós também somos Fênix. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Tamo junto, firmeza total. Família Dexter tá saindo fora. Um muito obrigado. Um muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Firmeza total. Firmeza total. Firmeza total. Firmeza total. Firmeza total. Só porque um dia já nos marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou. Pois o morro que era um céu, sem o nosso Charles, um inferno virou. Mas Deus é justo e verdadeiro. Antes de acabar as férias, o nosso Charles vai voltar. Paz, alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa em ação de graças. Vai ter feijoada, uísque com certeza e outras milongas mais. As queimas de fogos e saraivadas de balas pro bar, pra quando nosso Charles voltar.